Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais, o GDE da 6ª SDP, recuperaram na tarde de quarta-feira, 2 de abril, uma caminhonete Toyota Hilux com placas do Paraguai roubada na última segunda-feira em um posto de combustível localizado na Avenida JK, em Foz do Iguaçu. Após a vítima comparecer à delegacia e informar a Polícia Civil do ocorrido, os policiais começaram a investigar através do sistema de rastreamento via satélite do veículo e localizaram o esconderijo do utilitário. Em posse das informações, os investigadores dirigiram-se até as proximidades do Jardim Jupira, onde encontraram o automóvel abandonado e conduziram-no à Delegacia Central para devolução ao legítimo proprietário. Agora, a Polícia Civil segue nas investigações na tentativa de identificar os indivíduos que estão cometendo assaltos, tendo como alvo principal caminhonetes e veículos de luxo e de motores de alta potência. Segundo investigações da polícia, esta quadrilha rouba esses automóveis, preferencialmente com placas do Paraguai, para a utilização no contrabando e no descaminho. Está se fazendo o processo inverso. Antes se roubava veículos no Brasil e emplacava-se no Paraguai. Hoje, rouba-se veículos paraguaios em território brasileiro, coloca-se placas de automóveis nacionais clonados para se utilizar estes veículos no contrabando e no descaminho. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.